que o Senhor é aquele que ergue nossa cabeça. E Ele levanta nosso semblante. Eu coloco a minha mão sobre vocês. Aquilo que vocês parecem que perderam, Deus está restaurando. Ele está restituindo uma nova oportunidade, um novo momento. Onde vocês acharam? Go out on the streets of Los Angeles. Eu saía pelas ruas de Los Angeles. And I would preach the gospel with a friend of mine. E eu pregava o evangelho junto com um colega meu. And then I would come back. Eu voltava. And I did it for about a whole summer. Por um verão inteiro eu fazia isso. And one day I went to the altar in our church. E um dia eu fui na frente na igreja para orar. And I was feeling sorry for myself. Eu estava sentindo dó de mim mesmo. Nobody knows what I do for the kingdom. Porque pensei, ah, ninguém tá sabendo o que eu faço para you know how 12-year-olds do. Sabe que os pessoal de 12 anos fazem. God, nobody sees. Ah, Deus, ninguém tá me vendo. And then we had an evangelist at our church that day. Mas naquele dia o evangelista estava em nossa igreja. And he walked over and I'll never forget his words. He walked over and he laid his hands on my head. Ele colocou a mão sobre minha cabeça. And he said, "What do I see?" Ele disse, que eu vejo? I see a little boy. Eu vejo um menino. Who preaches the gospel on the streets of Los Angeles. Que prega o evangelho nas ruas de Los Angeles. And in that moment, naquele momento, the Lord said, o Senhor me disse, "Nobody else needs to see." Mas ninguém precisa ver. And I'm telling you something, Andrew. Estou te dizendo uma coisa, Andrew. The things that you do in the back, aquilo que você faz nos bastidores, God sees it. Deus enxerga. God sees it. Deus enxerga. And it matters. E importa para ele. And you matter. Você importa. You're faithful to God. Você é fiel para Deus. And He loves you. Ele te ama. I just wanted to tell you that. Eu só queria dizer isso para você. I just need to say to these couples. Eu preciso dizer para esses casais. We missed you. A gente sentiu falta de vocês. But the Lord is great. Mas o Senhor é bom demais. Let me just pray over you. Eu quero orar para vocês. In the name of the Lord em nome do Senhor Jesus. I bless you. Deseja. E Deus vai usar vocês. Nas finanças. Ele vai abençoar a sua família. E vocês vão poder abençoar outros. Você já é generoso. E a sua casa será conhecida como uma casa de generosidade. E seus filhos serão seguros. Eles vão conhecer o Senhor. Dias difíceis. Eu vejo desespero. Eu vejo que você está segurando por um fio. Que você está quase caindo sem poder se levantar. Mas o Espírito Santo vem. Ele te ama. Ele te abraça. Ele te abraça. Eu curo suas emoções. Eu estou aqui por você. Estou aqui por você. Estou aqui por você. Aleluia. Te abençoa o teu lar. Abençoa o seu lar. Abençoa o seu lar. Oh, é um bom casal. Vocês querem servir ao Senhor de todo o coração. Se nada a mais acontece na sua vida, vocês querem ser chamados povo de Deus. E você quer que as pessoas digam, ali vai um casal cristão. Eles são verdadeiros. Você já teve problemas na sua vida. Umas lombadas na vida, mas há coisas que vieram contra você. E parece que tudo que você tentou, parece que era difícil demais. Não conseguia. Mas Deus está tirando aqueles impedimentos. Mas alguns dos impedimentos, Deus estava usando até para você não cair para fora. Ele estava te guiando para uma direção. Mas o seu caminho vai endireitar. E vocês vão andar juntos neste caminho. Nunca mais zigue-zagueando, mas indo ser um bom cara. Deus abençoe sobre vocês. Vocês são joia, viu? Eu gosto de vocês. Aham. No, they just got married. Oh, you did! Congratulations! You're back from your honeymoon. Eles voltaram da lua de mel. That's neat. A week ago? A week ago, and you're in church. E está na igreja. You must really love the Lord. Vocês devem amar o Senhor. Blessings on you. Bênçãos. Bênçãos sobre você. Sobre o lar. I see wide open fields. Eu vejo campos abertos. I see fields that are wide open. Campos abertos. And they're full of wheat. Cheio de trigo. And it's just kind of blowing, just like in the movies. É como a gente vê nos filmes, está assim abanando, né, o trigo. Saying, e o Senhor está dizendo, eu estou dando estes campos para vocês. E estes campos são almas. Eu vou colocar um depósito no coração de vocês, mesmo como um casal jovem. Que vocês vão ser como imã para as pessoas. E as pessoas virão para vocês. E o vento vai soprar sobre eles. Mas vocês vão poder conduzi-los a Jesus. Eu declaro sobre seu lar felicidade e prosperidade. E quando eu voltar da outra vez com minha esposa, você deve convidar a gente para um jantar. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Te abençoo, meu irmão. I love it. You gosta disso. I love it. How you doing? Como está? Tá bem. Together. Juntos. Together. Melhor juntos. Better together. We never forget. Nunca esquecemos. Right. Amém. You don't need me to pray for you. Você não precisa que eu ore por você. Right. Eu te abençoo. Te abençoo. Do you have children? Vocês têm filhos? How old? Que idade? 25 and 20. Great. Já crescidos. That's our children too. Nossos filhos também estão nesta faixa. Times, muitas vezes. Even when they get older, mesmo quando eu fico mais velhos. We never stop worrying. A gente nunca para de se preocupar por We're eles. Always parents. Sempre somos pais. Mas o Espírito Santo vem para vocês e diz que Ele está preenchendo a brecha. Ele está fechando a brecha. Aquilo que você estava preocupado com seus filhos, especialmente com o mais novo, Deus está curando isso agora. Deus está sarando. Eles não vão cair no buraco não. Deus vai levantá-los. Deus está levantando. A segurança, Deus está levantando. Ele quer que vocês saibam. Ele está fazendo. Deus está fazendo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa o seu lar. Vocês querem tanto a mão de Deus na vida de vocês. Queima dentro de vocês. Nesta noite o Senhor vem para juntar vocês numa visão coletiva. Vocês vão correr juntos. Deus vai dar esta visão. Vai ser nova. Mas também não vai ser, vai ser uma coisa já de tempo também. É aquilo que, para o qual vocês, Deus intencionou para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Mãos abertas. Eu abençoo as suas mãos. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre ti cura agora. Em suas mãos. Senhor, deixa que ela coloque as mãos sobre as pessoas doentes para que sejam curadas. Aleluia. Quem já recebeu a oração pode voltar. E quem não recebeu ainda fica. Nós amamos vocês. Vamos chegar aqui, gente, quem não recebeu ainda. Pode chegar mais perto. How you doing back there, Andrew? Tudo bem, Andrew. Tudo jóia. Attaboy. I'm excited for you, Ricardo. Hallelujah. Hallelujah. Obrigado, obrigado. Pura barara mais chanda, mais siri, candarara mais chanda, obrigado, Pai, obrigado. Eu não tenho como se fosse uma visão clara. Mas o que eu vejo é que às vezes vocês ficam um pouco fora da linha. Como que está na periferia, às vezes do lado de fora querendo entrar. É como batendo na porta. Mas não conseguindo entrar. E o Espírito Santo diz para vocês hoje à noite: vocês me pertencem. Vocês já estão dentro. Você é meu filho. Eu te aceito. Eu tenho um plano para ti. É um plano maravilhoso. É um plano que é perfeito para você. E está aqui para você agora. Em nome de Jesus. E todo o estresse que você passou nos dias passados está sendo retirado da tua vida agora. Pela primeira vez em muito tempo, você vai passar a experimentar uma paz tão grande, uma paz na sua mente, mas uma paz tão grande. Você não vai ter mais confusão e preocupação, porque o Espírito Santo vai trazer uma clareza em nome de Jesus. Eu oro proteção sobre esse lar. Que não há nenhum medo, mas a paz. Porque Ele coloca uma proteção em volta de vocês. Deus está pedindo que você traga Ele para dentro dessa situação. Que vocês dois concordem juntos. Que Ele está no meio dessa situação. Isso vai trazer paz para vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada. Paz. No nome de Jesus. Nós oramos sobre esse casal agora, agradecemos, Senhor. Que eles estão andando junto, como um. Que o Senhor está unindo o coração deles agora. Que eles vão começar a pensar da maneira que o Senhor pensa a respeito da família deles. Eu vi como se fosse uma clareza entrando agora na mente de vocês. Que havia uma confusão. Porque não tinha uma concordância em algumas áreas. Mas Deus diz que está trazendo uma clareza para vocês agora. Obrigado, Senhor. Seu nome? Cleiton e Cristina. Vocês têm filhos? Quantos anos? 10. Vocês desejam mais filhos? Pela sua paz, bênçãos a todo o seu redor. I see Eu vejo um novo emprego aparecendo. Eu vejo como se uma porta estivesse abrindo nesse sentido. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está guiando esse casal. Está acrescentando algo muito grande na sua vida. O Senhor sabe que eles têm pedido por algo. E essa mensagem nessa noite estava realmente despertando algo de esperança dentro deles. E essa resposta de esperança na vida deles. Isso vai trazer vocês mais próximos um do outro. Eu sinto que houve como se o inimigo estivesse tentando colocar uma cunha, uma coisa tentando separar vocês. E alguma dessa esperança que vocês tinham era pelo casamento de vocês. Então nós permitimos que o Espírito de Deus venha agora e una esse casal. Dá uma olhadinha um para o outro aqui. Dá um abraço. Pode ficar abraçado mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quanto tempo que a gente beija, hein, pessoal? Conta até 10. Amém, amém. Deus vai restaurar a confiança no seu relacionamento. A confiança foi quebrada, mas Deus está restaurando. Um abraço por vez, um beijo por vez, uma conversa por sua vez. E Deus vai fazer novo tudo, vai fazer forte. Deus vai fazer isto puro. Vocês vão se regozijar no Senhor. Vai levar um tempo. Mas eu diz uma coisa. Começa agora. Começa agora. Amém? Amém. Aleluia. O Peterson e Alessandro. Te abençoou. Te abençoou. Te abençoou. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre o seu lar. Que seja um lugar de hospitalidade. Seja um lugar de cânticos. Lugar de dançar. Onde as pessoas vêm. E se sentem tão bem-vindas. Seja um lugar de relacionamento. Seja um lugar de cura. Seja uma fonte de vida. Que vocês possam conduzir muitas almas para Jesus. Pessoas que não gostariam de entrar na igreja primeiro. Mas eles vão para a tua casa. Porque é uma casa abençoada. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Romaldo Durdes. Eu abençoo suas vidas. Abençoo suas vidas. Deus está trazendo calma. Ele está te colocando numa posição de descansar nele. Teve estresse espiritualmente, sem saber o que deve fazer. Mas o Espírito Santo vem e ele está te trazendo calma. Ele está te acalmando. E a palavra que eu venho, que ele está fazendo, está te estabelecendo, está te edificando, ele está te colocando, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém. Amém. Você tem umas camisetas legal, viu, gente? Eu gosto daquelas camisetas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus tem colocado liderança em vocês. Vocês vão conduzir pessoas. E pessoas vão seguir vocês. E vai estar sobre seus ombros. Algo que vocês desejavam. Não falaram muito a respeito. Mas vai vir para vocês. Vai haver responsabilidade. E eu vou dizer uma coisa. Vocês precisam ficar grudados no pastor. Porque virão situações que vocês não vão poder dar conta do recado. Vocês não vão saber o que fazer. Mas o Espírito Santo vai edificar algo dentro de vocês que é forte. E você sabe o que vai acontecer? As pessoas serão curadas. Casamentos serão abençoados. Lares serão restaurados. O diabo será destruído. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Está com surpresa de me ver, não? Eu creio que o Espírito Santo está trazendo uma grande confiança para você. Há coisas que vocês viram outras pessoas fazerem dentro da casa de Deus que vocês até pensaram: será que algum dia Deus vai fazer isso na minha vida também? É um desejo. É um bom desejo. Eu quero dizer o seguinte: não é inveja, só é um pensamento, um sentimento. E Deus diz: sim, eu posso fazer isso na tua vida. Ele vai trazer uma confiança para vocês, e Ele vai unir vocês mais. Vocês se amam, isso é bem óbvio. Vocês são bons amigos, mas vai haver uma aproximação maior. Vai ser maravilhoso. Vocês vão desfrutar da vida juntos. Realmente. Vai ser uma alegria se casar. É só isso que eu tenho para vocês. Aleluia. E vocês é um casal multitalentoso. E nós já temos a banda já está se formando. Sabe que já estamos terminando aqui. Eu estava admirando vocês dois, olhando para vocês, enquanto vocês estavam aqui no palco. Você tem uma linda voz. Você tem. E o irmão é muito talentoso. Não é maravilhoso estar ministrando juntos? É maravilhoso. Eu creio que este casal aqui, que eles têm uma grande esperança dentro deles. E muito, é para tocar vidas, mas também tocar nações. É muito grande demais e vocês não dá para mensurar agora. Mas igreja, quando está pensando neste casal, quero que orem por eles. Porque eles vão compor uma canção para esta igreja. E aquele tipo de música que sai pela nação toda. Nações. Aquele tipo de louvor que você, ao escutar, vocês, uau. There's something big that's happening in Joinville. Algo muito grande está acontecendo em Joinville. Your friends and family. As suas, seus amigos e sua família. This night you got some hope for their salvation. Esta noite você recebeu esperança para a salvação deles. You got a little piece of the puzzle. Você pegou mais um pedacinho do quebra-cabeça. And now it's kind of stirring in you. E agora aquilo está te motivando. Mas aquele sentimento de motivação vai se tornar uma música, um louvor. E aquilo vai surgir e vai trazer alegria. E eu creio que pastor Skip e Deb, que vocês também vão ser afetados por este, o espírito desta música. Porque os seus sonhos são maiores. Se estende além. É por isso que a pastora Debbie está tão preocupada sobre o que acontece no Brasil. Ela chora durante a noite pelo Brasil. E este cântico vai surgir com vocês. É como se fosse uma declaração. É que derruba muralhas. Na mente e no coração das pessoas. And what the government would stop. E como se tivesse o próprio governo parasse. This is that anointing, Joinville. This is an anointing that you're going to break down some walls. É uma unção que vai derrubar muralhas. That the enemy has put up in your homes. Aqui em Joinville, nos seus lares. That's put up in this city. Que o inimigo colocou na cidade. In this country. Neste país. And I can just see this stirring right now in the spirit and I can't contain it. Eu sinto este despertar pelo Espírito Santo e não consigo me conter. And they are part of that. E eles fazem parte disso. It's bringing the presence of God into a dark place. É trazer a presença de Deus para um lugar escuro. And it's breaking down walls. E está derrubando muralhas. The supernatural is going to happen in this house. O sobrenatural vai acontecer nesta casa. You're going to get property, you're going to get buildings, you're going to get people. Vocês vão conseguir terrenos, propriedades e pessoas. You're going to get something bigger than you can ever ask or imagine. Vão alcançar algo muito maior do que podem imaginar ou pensar. And just stand up right now just to declare that. Vamos ficar de pé agora e vamos declarar isso. Just stand and declare it. Declare, declare, declare isso. Senhor, nós declaramos isto em nome de Jesus. Declaramos em nome do Senhor. Declaramos, Senhor, a tua bênção virá sobre esta casa. E esta casa será bênção nesta cidade. Senhor, as muralhas vão cair. As muralhas da dificuldade vão cair em nome do Senhor. Haverá muitas vidas, muitas vidas, muitas pessoas vindo para a tua casa. Muitos se convertendo, famílias inteiras vindo e conhecendo a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.